Este ano foi mesmo insano. Espero que o próximo seja melhor. Por enquanto vou me despedindo, citando meu guia. Não que isso tenha funcionado. Adeus.